Ministério Juninho Nutella, irmão. Fui abençoado com o dom de rimar. Sou como uma arma pronta pra disparar. Vai começar o arrastão periférico. Sou aquele que deixa o sistema histérico. O mestre de cerimônia com microfone na mão. É pior que uma rajada de canhão. É pior que uma bomba pronta pra explodir. É pior que um golpe do Bruce Lee. Sou um militante louco insano. Sou muito pior que um terrorista muçulmano. Sou a águia que voa pelos ares. Sou o pirata que atravessa os sete mares. Sou a chuva que cai e molha a terra. Sou a paz e ao mesmo tempo a guerra. Sou a erva rara que nasce na montanha. Sou a justiça que acaba com a façanha. Emite mestre sem cerimônia. Sou aquele que no sistema causa insônia. Hablo la verdad, en mi corazón. Voy con mi canción haciendo revolución. Emite mestre sem cerimônia. Sou aquele que no sistema causa insônia. Hablo la verdad, del mi corazón. Voy con mi canción. Sou gladiador que luta na arena. Sou pior que o Van Damme na tela do cinema. Sou muito pior que overdose de heroína. Sou mais devastador que a bomba de Hiroshima. Sou a poesia recitada no gueto. Não sou branco europeu, sou africano preto. Sou o amor, o ódio, a lágrima e o sorriso. Sou rap, sou repente, sou freestyle, eu me improviso. Sou o fogo, a água, a terra e o vento. Sou conhecimento que bate o pensamento. Aquele que encara o sistema de frente. Sou rapper ativista, preto consciente. Sou presente, sou futuro de um passado de luta. Meus ancestrais me ensinaram a ter boa conduta. Sou um pack chuta, a bunda do burguês. E dispara a favela, agora é nossa vez. Emite mestre sem cerimônia. Sou aquele que no sistema causa insônia. Amo la verdad, en mi corazón. Fuego en mi canción, haciendo revolución. Emite mestre sem cerimônia. Sou aquele que no sistema causa insônia. Amo la verdad, en mi corazón. Fuego en mi canción. En vitória del conquista, o negro rimador. Junio el minero, baiano trovador. Respeita minha gente, estou na linha de frente. Yo soy sangre bueno, quien gobierna su caliente. Igual Pepe Hood, sou muy sujeito hombre. Estou con microfone, escuto en mi nombre. Hablo la verdad, del mi corazón. Voy con mi canción, haciendo revolución. Poder para el pueblo negro. É o canto derradeiro de un afro brasileiro. Como una rajada, mi rima se compara. De palabras en su cara. Yo soy aquel que lucha pela raza. Soy cazador, la burguesía caza. Yo soy aquel que lucha pela raza. Soy cazador, la burguesía caza. Emite mestre sem cerimônia. Sou aquele que no sistema causa insônia. Amo la verdad, en mi corazón. Voy con mi canción haciendo revolución. Emite mestre sem cerimônia. Sou aquele que no sistema causa insônia. Amo la verdad, en mi corazón. Voy con mi canción. Emite mestre sem cerimônia. Sou aquele que no sistema causa insônia. Amo la verdad, en mi corazón. Voy con mi canción haciendo revolución. Emite mestre sem cerimônia. Sou aquele que no sistema causa insônia. Amo la verdad, en mi corazón. Voy con mi canción. Interesse.